pecado mora ao lado. Por favor, não entra nessa, porque um dia ainda te explico direito. Só quero com você. Só gosto com você.